Fala galera, estamos começando. Filho da Ah. puta, agora ficou online esse corno, cara. Ficou online de novo, esse puto. E aí galera, agora estamos filha da puta! Esse vai ser o começo do drop, cara. Cara, olha a foto desse corno desgraçado. Esse puto, até quando ele não tá participando, ele consegue avacalhar com que filha da. Gente, mas essa parte aqui vai ficar melhor que a gravação. Tá aí, não, ô, cara. Tá aí, ô, viado, guicha brocha. Opa! Boa noite. Nossa, velho. Tira o microfone do cu primeiro. Quem foi? Tá ruim o microfone? Ficou bem melhor. Melhorou, agora cara, melhor. Tirou da bunda. Agora que a Nerbela parou de falar, ficou bom. Tá, então vamos começar essa porra aí logo. Acabei de chegar, bora. Olha que porra, que filha da puta, cara. Gato. Estamos começando o nosso primeiro Drops do Super Amixes. Eu sou o Evandro e aqui comigo estão Sirvini. Foda-se, Mjolnir, não dou moral. Temos o Zwaist. Shazam! Eu insisto. Temos o Garibilbo. O Loki morre, só que não. O nosso convidado de sempre, Nicolas. Thor perde a mão, só que não. Temos também o Tom. A mãe do Thor morre, só que sim. Temos a Giovanna. E eu. E temos o microfone fudido também. Temos o microfone fudido de alguém. Temos um ventilador. Oi, ventilador. E temos o espírito aqui, o Foca Fofoca, o integrante. Do... Foca Fofoca mandou dizer que pessoal aí assanhadinho. Vocês não sabem se ele é menino ou menina, hein? Abra um olho, pessoal. É, principalmente porque aqueles que não se importam com isso. O Foca pode ser a Foca, hein? Bando de otário. Aquela galera que vive adicionando cocotinhas aí no Facebook, dando like no comentário da mulherada aí, ó. Ô, caralho. Então, galera, chega. A gente tá aqui reunido, essa trupe aí, pra falar sobre o... fazer um drops aqui falando do filme do Thor, número 2. O... é pra gravar podcast sério, ninguém aparece, né? O mundo sombrio. Então, vamos falar o que a gente achou do filme, se foi bom, se não foi, se presta, se não presta. Se foi ruim, se foi bom, vice-versa. Foi vice-versa e vamos lá. Quem quer começar falando aí o que achou do filme? Giovana, fala. Giovana, o que tu achou do filme, Giovana? Ah, gostei, eu dou uma nota 7,5. É isso. Eu acho que o filme, eu achei o filme massa, cara. Não, você tava falando da atriz também lá, na Triforce e tal. Nerbello? Comparando a Natalie Portman. Uma comparação infeliz ao extremo. Comparando o Cat Bane. O Evandro não tava aqui quando o Tom fez essa comparação. Eu tava no banheiro. Que a Cat Dennings é a Nair Belo do filme do Thor. Não, eu quis dizer que ela faz o mesmo personagem no filme que ela faz no, no, na série Two Broke Girls. Ela faz o mesmíssimo personagem. Caralho. Tá, mas o. Vini, dá uma situada aí no, na história do, desse filme. Então, chibungaiado, o que acontece mais ou menos é o seguinte, a ó, parte tá rolando, tá rolando, então, depois eu vou explicar, tá? Então, o que acontece mais ou menos é o seguinte, o Thor tá lá de boa, viajando pelos nove mundos lá, resolvendo os Paranauê que deu, ele senta o cacete num treco que, ao meu ver, seria mil coisas se ele fosse feito pela Marvel, que ficou a foder pra caralho, aquele bicho de preda lá. Mais ou menos, mais ou menos. Cara, se pintasse ele de laranja e botasse uma piranha loira do lado dele, um maluco meio alto, esticado, e tacasse fogo no maluco, deixasse correndo. E o Chris Evans de novo? Isso aí. Ele tá resolvendo os trecos lá, daí volta pra terra, corta lá, daí aparece o Eric Selvig pelado, correndo que nem um maluco, a menina lá do Two Broke Girls lá zoando a Nair Bello zoando a Jane Foster, que tá saindo com o cara do IT Crowd. É, né, que era difícil. É. Zoado, aí no fim acaba que a Jane Foster vai parar no mundo maligno do mal lá, e ela absorve o tal do Aether, que é a substância maligna que o Malakai lá, que é o maloqueiro. É, o maloqueiro lá, seguir vai curtir. O elfo negro. Isso, que ele quer usar pra espalhar a escuridão pelo mundo, tá ligado? Que ele quer... O Alix. Ele quer se vingar, ele quer trazer o Alix de volta. Nossa. Enquanto o filme tem o... Tem a cena da guerra entre os elfos negros lá, sim, a tribo do Alix. Isso! O avô do Thor. O avô do Thor. Derrotou. Malekith. Tem um capacete muito viking aquele tio, hein? É, estilosão. Aí tá essas paradas tudo pra explicar de onde os elfos vieram e tal. Em resumo, a Jane Foster, ela entra no Paranauê lá e ela acaba absorvendo a tal da arma que os elfos iam usar. E daí isso acaba gerando uma série de acontecimentos, né? Que influenciam na história. Ela absorve aquela parada do filme do Homem de Ferro, como é que é o nome mesmo? Não, cara. Os Tremes. Não é de Tremes, cara. Ela absorve a parada lá do filme do Prometheus. Ah, é uma meleca do mal lá. Meleca prateada. A gelequinha. A geleca negra. Isso, é. Nossa, tipo... isso soa mal, hein, geleca. É tipo uma chimia das trevas, tá ligado? Chimia das... Quem é gaúcho vai entender a referência, quem não for, um abraço. Quem não for, se pode, né, cara? Quem não for, se pode. É tipo uma chimia do mal. Caramba. Aí, daí acontece os paranauê lá, o Thor devolve o Loki lá pra cadeia, e aí começa o plano dos elfos negros de atacar Asgard, né, cara? Aí eles mandam o Alix lá pra cadeia, quer dizer, eles mandam o... Como é que é o nome do cara lá? O... O Cursor. O Mr. Echo lá. É, eles mandam o Mr. Echo. Aquela armadura foda pra caceta, cara. Aquela armadura é massa, mano. Aquela armadura é massa. Muito foda. Aí manda o Mr. Echo lá, tiozão cheio de paixão lá pra zoar na cadeia. Aí ele meio que cria uma rebelião lá dentro. E ele sai fritando toda a galera, literalmente. Só eu imaginei o papai? Não. É. Ele saiu fritando toda a galera e a galera dos Elfos Negros lá começaram a invadir as Asgard lá, tentar entrar. E aí que tem pra mim, que foi um dos destaques do filme, né? Foi a mulher do Riggs, né? A René Russo. Ela que tá no Máquina Mortífera. Caralho. Acho que era o 3. Não, teve 4, não sei. Ela manda muito, porque no primeiro filme ela é, tipo, sei lá, ela é a mulher do Odin, que fica lá, passando a mão na cabecinha dele ali, ah, tá dando vida, coitadinho, oh, meu Deus, eu acordei, oh, acabou a participação dele. Aí nesse filme ela manda benzaço pra caralho, ela luta bem, cara. Luta com as espadas lá. Ela manja das magias negras. Isso, ela é toda. E toda a parte de Asgard tá bem melhor, né, cara? Ô, tá bem melhor, cara, tá, sabe o que... Mais bem, muito mais bem feita, tudo. Sabe, cara, elaboraram mais. Tá. Né, cara? A cena das lutas dos soldados elfos negros contra os soldados. Muito bom, né, cara? Aquela parte, legal, assim, cara. Aquela parte que vem pela ponte, assim, mostra Asgard inteira, cara. Eu achei muito foda, porque pelo primeiro filme eu não me lembrava mais como é que era. Cara. Tão fraco que eu achei, assim, no... É, e isso foi uma coisa boa, né, que eles deixaram, assim, a Terra... Só em alguns minutos, praticamente. Algumas partes importantes, mas focaram ali em Asgard, né? Que é o que o pessoal tava querendo mesmo. Combina muito mais, né, cara? Combina muito mais. Ficou bem legal. E aí acontece tem uma cena de luta entre a mulher do Riggs e o Malakai lá. Foi, ela manda bem, cara. Pô. Ela manda benzaço, cara. Manda bem. E aí o Malakai, né, mata ela. Ele dá um... Não, não, é o Malakai ou é o Alix que mata ela? É o Mr. Echo, desculpa. É o Mr. Echo. É, o Mr. Echo, ele dá um... Ele atravessa... mete a espada nela. Ele atravessa o... Dá-lhe uma estocada. E aí, que é massa, que daí tem o lance do Thor chegando e queimando. Chegando atrasado, né, cara? É, ele chega atrasado, né, meu? Acontece, é tipo o Godoka, assim. Garibu. Ele Godokou. Não, não, ele Garibu é... Ele nem teria chegado. É, ele deu uma godocada ali, ele chegou, tipo... O Gariba chega antes. É, o Gariba não chega. Não chega. Que aí o Thor dá um raio lá, um raio na cara do... Do Malaqueiro. E aí queima a fuça do maluco e sai ele e o Mr. Echo lá pela janela, leva uma martelada do cara lá. Dá um pim! É, dá um pim no ombro. Cara, é foda essa cena, cara. É massa. É foda toda a sequência. Só queria fazer um adendo aqui da invasão que tem, né? Que é tipo muito invasão alienígena mesmo, né? Porque o filme do Thor, o primeiro pelo menos, é muito um filme místico, né? Parece mas... cheio de mas no primeiro filme do Thor, eles dão a entender que eles são, tipo, seres, eu acho... entre aspas, místicos. Místicos e alienígenas. Na verdade, eles são seres tecnológicos e alienígenas também, né, cara? Porque... Mas dá esse ar de... misticidade, né, cara? E já o lado dos elfos negros, não. Você vê que são alienígenas mesmo. Tem rifles, canhões, a estética toda. Eles tiveram que dar essa por causa do filme dos Vingadores, né, cara? O filme dos Vingadores, isso, que eles tiveram que dizer que eles meio que eram alienígenas, assim, né? Sim, mas é um contraste interessante, principalmente nas cenas de combate, que daí tu vê os guerreiros asgardianos lutando com espadas e escudos. Dando uns tiros também. E as espadas e os escudos, tipo, funcionando como mágicos, tu vê que eles têm uma certa magia carregada neles, e eles se defendendo das bazucas lá, dos elfos negros lá, que disparam tipo uns raiozinhos e tal. É, a única concessão é que em Asgard eles têm baterias antiaéreas, né? Isso, sim. Tem um canhão gigante. Foda também, cara, foda. E muito massa aquela arma de criar buraco negro, né, cara? Muito massa. Pô, granada. Ah, uma granada. Granada. Uma granada de... Uma granada que parece uma granada de implosão, né? Que ela, sim. Ela absorve o negócio. Sobre a bateria antiaérea de Asgard, vamos combinar que tá precisando dar uma melhorada naquela porcaria, né? Não serviu pra nada, né? Tipo, tu tá andando na rua, dentro do meio do nada, passa uma nave que parece um facão de cozinha. Cara, e aquela gente passa entre os prédios que tem um buraco no meio assim. É, exato. O tamanho da nave, cara, né? Cara, a cena que o porteiro lá, o negão, ele sai da guarita dele pra ir atrás do bagulho. Cara, foda aquela cena. Sim, que ele pula, caralho, que puxa as facas lá na nave. É, porque ele, tipo, ele fez alguma coisa, ele fez alguma coisa, já que ele não fez nada no primeiro filme. Heimdall. Eu pensei, cara, meteu as facadas ali na nave, cara, porra. Não, mas tu vê que a faca cresce e vira uma espada, cara. Zoe, se tu falou que as naves cabiam certinho nos espaços, mas é que eles construíram as naves depois, cara. Eles já sabiam o tamanho dos espaços, construíram as naves certinho. Cara, mas melhor de tudo são as gôndolas espaciais de Asgard. Não é gôndola do Famula, é um Drakkar, filho da mãe. O quê? É um Drakkar. Drakkar são barcos vikings. Ah, eu tava esperando o gondoleiro também quando eu vi aquela cena. cantando, né? Eles voando e cantando. Vai lembrar também que o Thor se alia ao Loki, né? Porque o Loki fica todo boladinho, porque a mãe dele morre, né? Uhum. Ele corta o pé, gente. Ele fica todo boladão, fica revoltado. Ele, não, você tem que confiar em mim, porque nossa mãe morreu. E eu gostava dela. E essa fuga de Asgard foi, tipo, um dos pontos altos do filme, né, cara? É, cara. Aquela passagem secreta que o Loki usa no primeiro filme, né? Ah, sim. Se fosse fácil, todo mundo usava. Exato. Porque eles falam que tinha a ponte, né? Tinha o Tesseract e só. Mas o Loki saía e voltava sem usar nenhum dos dois. E nessa parte da fuga de Asgard tem o que a gente tava conversando antes. Que foi uma das cenas boas também, que foi Chris Evans sendo melhor que o próprio Capitão América. Foi, cara. Chris Evans no papel da vida dele, 20 segundos, mas... Tipo, cara, ele foi o Chris Evans naquela cena, né, cara? Muito idiota, assim, fazendo todo o jeito, né? Transformou o Thor, né? Cara, quando ele faz o papel Jamie de Alexander, idiota, que... ele faz bem, né, cara? É, cara. É, tipo, cara. Ele consegue mas sair muito ele vai botar moral... Ele consegue sair muito bem nesse papel, cara. Tipo, a participação foi muito engraçada, tá ligado? Foi muito boa, cara. Gente, posso pôr um outro assuntinho aí do filme na mesa? Fala. O universo de... O ponto fraco que eu achei do filme foi a compilação de coincidências absurdas que eles precisaram usar pra costurar o roteiro, sabe? Exemplo número 1. A coincidência da mocinha ser quem vai ir parar lá na puta que pariu ser possuída pelo espírito da ragatanga lá. É a primeira coincidência que me deixou desconfortável, mas beleza, ela tava procurando o Thor e podia, tal. Podia ter sido a Nair Belo lá, né? É, isso aí, ou o estagiário bonitinho, sei lá. É, mas daí, depois, não bastasse, eles estão... Estagiário que tem o QI de uma creme cracker esmagada, né, cara? Sim. E daí eles estão lá na... Não é nem. Eles estão no país que foi. No mundo que foi destruído lá dos elfos, né? A Jane e o Thor. É, fudidos e o celular dela toca. Não, meu. Essa aí tipo, foi... Eu ia ter essa final operadora. Lá, cara. Cara, com certeza não é o operador daqui do Brasil, cara. Aqui na cidade. Não era Tim, né, cara? Certeza que não era Tim. Não era Oi. Não era Oi também. Acho que ela devia ter um Já vivo. Estamos nós queimando dois possíveis patrocinadores. Ah, vamos patrocinar, certeza. Certeza. Vamos daí, Lê. É, tipo, Porta dos Fundos, a gente fala mal, depois a gente fala bem e faz as pazes que nem lá. Claro. Mas assim, eu achei que teve muita coincidência no filme. Na hora eu reparei em umas quatro, mas agora eu estou conseguindo lembrar dessas duas que eu me lembro mais, mas tipo foi muita coincidência. E a burrice do Thor, né, com o Loki, o Loki usou o truque pra ele perder o braço e ele não percebeu que ele ia usar o truque depois pra fugir, né, tipo tem que ser a Barbie da Marvel. Tá, mas pô, eu confesso que eu fiquei contigo, tenso. É, eu também, eu achei eu essa fiquei cena, tenso, cara. Essa fiquei cena tenso, que ele perde o braço é muito... Eu achei, cara, eu olhei a Giovanna assim. Tava falando dessa cena antes, Giovanna, explica como é que foi essa cena aí. Então, foi isso aí. Foi legal, que ele, né, falou. É, eu acho que ele falou bem. Qual a nota pra essa cena, Giovanna? Oi? Qual é a nota que você dá pra essa cena? Essa daí eu dou 7,5. 7,5 também. É uma nota constante no filme. Não, cara, mas é tipo... Porra, eu olhei assim, não, isso aí tá... Estão de zoeira isso aí. Ah, mas explica como é que foi a cena do braço lá. O Loki... Eles vão os três lá, né? O Loki, a... Fala o nome do lugar que eles vão lá. Ah, vai tomar teu cu, gente. É Svartalfheim. Svartalfheim. Thor fez um plano de tirar a Jane de Asgard, porque senão o cara ia voltar pra Asgard e ia tocar o terror lá. Eles iam pro planetinha dos malucos, iam entregar a Jane, só que daí no meio, quando ele estivesse roubando o éter dela, ele ia explodir o éter e matar o cara. Yep. Só que daí quando começa a cena, dá a entender que o Loki trai o Thor. É. Ah, eu sabia que era zoeira dele. Corta a mão desse. Eu já sabia. Ah, eu não achei, cara. Eu achei que ele tava traindo mesmo, cara. Ah, tudo verdade. Ah, eu olhei assim, não. O Loki é assim. Ah, não, sabe? Eu acho que eu não ia acreditar que o cara traiu o Loki, porque o maluco tinha matado a mãe dele, tá ligado? E ele ficou bolado. Ele ficou bolado. Mas assim, ó, os produtores, eles tomaram cuidado, ficou muito óbvio essas coisas nas filmes, quando eles tomaram cuidado de mostrar três vezes que o Loki e a mãe dele tinham em comum a habilidade de forjar a realidade, sabe? Eles evidenciaram muito isso no filme pra poder usar nessa cena depois. Quem? A Meryl Streep? A Meryl Streep, a mãe do Loki. Ela mesmo. Ah, é verdade. O Thor bola esse plano com o Loki porque o Odin achava que ia conseguir proteger lá a Narivelo. Falando em Odin, o Sean Connery mandou muito, hein, cara. Sim, sim. Só que o Thor sabia que eles iam se fuder se os elfos atacassem de novo, né, cara? Aí que ele bola esse plano com o Loki pra... Aí faz um esquema tipo 11 homens e um segredo, né, cara, pra botar o Loki pra... Ah, eles ficam explicando o plano enquanto já vão executando, né, cara. É, vocês repararam a semelhança do Odin com o rei do Senhor dos Anéis lá, que queria queimar o filho e tal, no Retorno do Rei? Não. Reparei, bem igual mesmo. Não. O Daenerys. É que ele não acredita que ele vai perder e tal. Tipo, mas eu achei, me lembrou. O Odin sempre foi pau no cu nos quadrinhos, cara. É confiante demais, né? Dá pra levar a sério. Isso eu achei legal. Cara, não andaram trocando os atores, aqueles amiguinhos do Thor lá, cara? Então, pegaram o ator que... O Chuck. O Chuck faz o... É, o Japa da Coreia e o outro esse. É o loiro. O Japa da Coreia é o mesmo. É o mesmo. Só tá de cabelo comprido e barba. O Fandral, que é o carinha do sabre lá, ele é o Chuck da série de TV Chuck. Porque o cara que fazia o Fandral antes, ele ficou fazendo... Como é que é o nome? Once Upon a Time, ele morreu. Ah tá, não, porque o outro... Ih, morreu. O ator morreu? Não, o personagem. Ele pediu pão e morreu. Pediu pão e morreu. Caralho. Ah, porque o outro lá era o mesmo, como é que é o nome dele lá? Porra, me esqueci. O Ogum e o Volstagg. Isso, Volstagg era o mesmo. Volstagg era o... Volstagg é o... É o Jusseiro. Jusseiro 2. Jusseiro que vale. Jusseiro 3, cara. Jusseiro 3. Ah tá. Aí... Uma coisa que eu queria dizer, cara, que eu achei que ficou uma bosta foi o seguinte. Tipo, eles pegaram os três guerreiros de Asgard e eles transformaram os três guerreiros de Asgard no Volstagg. Porque, tipo, os três também são personalidades de Volstagg. O único que faz alguma coisa no filme inteiro é o Volstagg que segura o... Quer dizer, no filme inteiro não, porque eu só vi metade. Então, né, que eu vi que, tipo, cara, o Volstagg segura uns 20 soldados lá. E, tipo, a única coisa que aparece o Fandral fazendo é lutando com os maluquinhos lá no... E o japonês foi o melhor, hein? Cara, o japonês, ele fez uma piadinha, ele fez uma piadinha, o Fandral, no início. Aí, fez uma piadinha. Por causa do ator, isso deve ter sido, tipo... É, ator, né? Mas a do japonês foi a melhor, cara. O japonês apareceu e falou assim, não! Vou ficar aqui mesmo. Fica aí na galera. Com 5 minutos de filme, ele fala aí: ah, vou ficar por aqui na minha aldeia. Aí ele aparece por 2 segundos no final do filme. E é isso, cara. Tipo, sacanearam. Sacanearam, cara. Agora, cara, acho que o salário era por tempo de exibição. Ah, mas, tipo, eles sacanearam o cara mesmo. Chegaram dizendo: não, vamos deixar ele aparecer menos tempo que o Gavião Arqueiro no filme. Mas eu acho que é porque, como tem dois negros no filme agora. Eles gastaram os créditos dele de cota, cara. Então. O asiático perdeu a vaga. Aí que exatamente. Tá, meu. Eu tenho a leve impressão que esse cara nem é asiático, é. Ele deve ser esquimó. Mas o nome dele é meio oriental, cara. É. Mas aproveitando aí, já que a gente já falou bastante tempo aí que o filme é bom e tal. Quero falar um pouco de coisa que eu achei ruim, cara. Opa, desculpa, derrubei tudo aqui. Porra, cara, as piadinhas no final na batalha final, cara, isso me incomodou nossa, muito, cara. Cara, isso foi assim. Aquela cena final dos Vingadores, mas elevado a 10, né, cara? O nível de piadinha. Porque assim, né, ó, cara? Porque as piadas estavam tranquilas, assim, aconteciam durante o filme. Ali quando se juntou com o doutor lá, que ele tava sem calça aí, tipo. Foi a hora que todo mundo gargalhou no cinema, que acontecia. Era uma piada o clima do outra. Filme... O Thor falou que o Loki morreu, o cara falou, graças a Deus. Isso. Só que no final, cara, na batalha final, me incomodou. Até então não tinha me incomodado, cara, mas o excesso de piadinha na cena final lá da luta eu achei meio chato, cara. Era assim, 4 tiros, 5 porradas, uma piadinha. Aham, uhum, cara. É que, no meio do filme, enquanto o clima tava mais leve, era tranquilo fazer piada, né, cara? Não atrapalhava. Mas, na batalha final, o clima tava muito pesado. O tom que... Mas é que eles... Eu meio que entendi, porque a principal personagem, que era alívio cômico, era... Nair Bello. A Nair Bello. E daí ela aparece no final, entende? Ela só sabe fazer isso, ela só sabe. É, mas não foi só eles, né, Tom? Mas tipo, não foi só ela, né, cara? O Thor caindo lá com o Malekith, daí os dois batem no vidro no, lá. No restaurante lá no vidro. Fica as pessoas olhando, eles descendo, assim, arrastando no vidro. Aquela hora, o cinema inteiro deu risada, cara. É, eu ri naquela parte. Mas ia ser uma cena tipo, estranha, né, cara? Imagina tudo no restaurante, né? De repente cai dois negros. Imagina tudo no restaurante, no meio do nada. Cai uma paquita marteluda e um maluco que parece que, sei lá, tipo, é um pato albino gigante. Cara, é bizarro, meu. Cara, mas mesmo assim, cara, puta, era muito uma atrás da outra, assim, tá ligado? Era... O Thor pegando o metrô, né, cara? Ah, é, cara, não, cara, sabe, eu olhei aquela... É aquela... Essa do Thor pegando o metrô foi pra substituir o Homem-Aranha pegando o elevador. É, cara. Exato, mas tem aquele negócio que a gente tava conversando, né, Gariba? Dois pesos e duas medidas, hein? Uma loira no metrô... Na hora que o trem dá uma chacoalhada, ela se joga em cima do Thor. Uhum. Né? Se fosse o contrário, ia ter nego metendo pau. Não, ele tava assediando a mulher, que não sei o que, não sei o que lá. Como foi a mulher que se jogou em cima do Thor, é engraçado, né? É, não, de boa. Só zoa. Não, se o cara tivesse jogado em cima da mulher, ia ter muito... Ah, não, piada de estupro é horrível. Não, mas ele não ia ter... Não. É, e assim, ela não pulou e foi com a mão no pinto dele e lambeu o pescoço dele lá. Tu não sabe, só tava mostrando a cintura pra cima. Exato. Mas se fosse o contrário, Thomas, se um cara tivesse feito isso numa mulher, seria escândalo. Não, como pode? Ô, Gariba, a gente já comentou isso, cara. A gente acabou de falar isso. Porra, tudo bom, hein, cara? Tá andando demais. Olha o Barrichello aí, né? Desculpa, é que é meu aniversário. Muitas pessoas queridas ligam para mim no dia do meu aniversário. Vocês nem falaram nada. Cara, que você se foda! Eu não sabia. Tu entrou no meio da gravação, Gary, mas parabéns. Tu entra atrasado no meio da gravação, que é parabéns, hein? E tu não olhou no teu Facebook, né, seu imbecil? Entendi. O cara burro. Não. Eu quero ouvir parabéns da voz. Cara, depois, a gente tá gravando agora. Alguém derruba o Gary aí. Derruba o Gary aí, que ele vai ouvir a voz do... Não. Vocês que não sabem o significado da palavra pedante, é isso. Ele vai ouvir o... Atente ao ar. Vai ouvir o parabéns. Vocês são uns escroto mesmo. Falou. Vai, continua. Mas então, cara, acho que assim, tirando essas piadinhas meio chatas aí no final que eu não curti, porra, eu gostei pra caramba do filme, cara. Acho que... Cara... Acho que agora começou a fase 2 da Marvel. Não come assim, uma pergunta. Eu acho que... Mudou no final mais do que as piadinhas, assim, acho que é coisa de bocó. É, eles ficaram séculos, a humanidade ficou estudando aquele sinal misterioso e aquela oscilação e não fazia ideia do que era. Daí, em tipo 40 minutos, eles desenvolvem um mecanismo para teleportar os elfos negros, entende? Tipo, não colou eles terem criado aquela solução nesse espaço de tempo. Mas eu acho que pode ser um gancho do fato do Selvig ter tido um contato com a joia da mente, cara. Isso. Porque, tipo, ele entrou em contato com a joia da mente e ele ficou, tipo, mega inteligentão. E ele ficou bastante tempo estudando as propriedades da joia do espaço. Tirou foto. De transportar a matéria. Isso, e daí ele conseguiu entender isso. Tudo isso, tipo, só, eu até tudo isso entendo só pra... Porque... Tudo isso só pra ter a melhor participação de Stan Lee no... É, eu entendo o que quer dizer, mas outra coisa que fica é aquela coisa, tipo, tem o gancho e até dá pra entender isso, sabe? Agora... Ah, é, o Tesseract é a joia do espaço, aquela joia do Loki e do Vingador, provavelmente a joia da mente, não é? Sim, isso. Sim, mas é a joia da mente mesmo, acho. Mas... E o que nos leva ao final do filme, eu acho, né? A aparição fenomenal do colecionador. Pois é, eu já ia chegar nessa parte, mas... Tipo, pô, no Vingador ele tava lá dando uma mão pros caras da SHIELD lá, daí agora ele tava ele solto, correndo pelado, doidaço no bagulho, tipo... Poxa, a SHIELD não tá cuidando do cara mais, eu tava lá com Stan Lee no asilo lá. Agora você tem uma série própria, cara, não pode mais cuidado. É, não. uma pergunta sobre o filme, não sei se, o que vocês acharam. Vocês acharam que o Loki roubou a cena de novo? Ah, sim. Que totalmente. O Loki roubou a cena no filme do Thor, o Loki roubou a cena no filme dos Vingadores. E vocês acham que o Loki roubou a cena nesse filme do Thor 2 de novo? Cara, vamos combinar que de toda essa galera, o Tom Hiddleston é o melhor ator que tem, cara. O Thor não é o Thor não é muito grande coisa. É muito melhor, por exemplo, que o Anthony Hopkins, né? mas é que acaba comparando muito com o Thor, né? E o Robocop atua melhor que o Thor. É, cara. Isso é verdade. Não compara com os outros, compara com o Thor. Com o Thor. Com o Chris Hemsworth. É, porque os caras sabem que o Chris Hemsworth não é exatamente o... Chris como? Hemsworth. Ah, tá. você sabe que o Chris Hemsworth não é o Anthony Hopkins, né, cara? Então, eles dão os melhores diálogos pro cara que é o melhor ator mesmo. É. Mas eu acho que o Chris Hemsworth, ele tá melhor nesse Thor do que no primeiro, cara. Ele parece estar mais à vontade nesse Thor. Ele deu uma evoluída, cara, eu acho. Eu achei isso. Assim. Cara, o Chris Rosbif, ele não é um ator ruim, não. Sabe? Ele não é um ator ruim. Não, melhor não é. Chris Evans. Ele é melhor que o Chris Evans. Tá aí que tá. Veja o lado bom. Não é o Chris Evans. E ele tem um corpão também. Não, o cara porra, tá eu não falo cara, nada. Quando eu falo, vocês não dão atenção, seus viados. Cara, no começo do filme, tem uma cena completamente desnecessária dele sem camisa, olhando pras estrelas. Não precisava estar ali, cara. Não me representa. Não cara. Isso deve estar no contrato, cara. Tem que ter uma cena dele, se, por exemplo. Se a Nair Belo tivesse aparecido acordando do sutiã, ah, achado máximo. A gente ia gostar muito. Até porque tem a Giovanna até ia dar mais de 7,5 pro filme. É. Até porque tem as fotos dela que caíram na net lá, que ela tirou aqui. Opa! Rapaz! Porra, fotos da Nair Belo pelado na internet. Pera. Tem fotos da Cat Dennings na internet? Claro, meu, procura aí nude. Bota nude. Não esquece de botar nude. Não esquece de botar nude depois. Isso aí, cara. É, velho. Agora. Agora acabou a gravação. Acabou o drone. Depois eu passo pra vocês, Vocês vão falando aí que eu vou. Tá. Então, e não tem considerações finais? Vai encerrar. Calma, Giovana, calma. A Giovana não entendeu ainda, não entendeu a piada. Calma aí, não. Daqui a pouco. Ela tá dando uma de godoca, daqui a pouco ela entende e começa a rir. pra finalizar então, pessoal, vamos falar do final do filme. O colecionador lá. Benício del Toro. Benício del Toro. Clodovil? E aí, Zé, o que tu achou? Eu achei uma bichona! Jesus! Cara, mas vocês acham que é uma bichona? Mas vocês dizem bichona, pô. Vocês dizem bichona estereotipado? O cara, ele tava afeminado? Tava muito afetado, tava cara. Afetado nível o Rei Xanchas, cara. É, cara, tava muito afetado, cheio dos trejeitos, assim. Fazendo uns malabares, assim, aí com a eles mão. Aí eles entregam, qual, o que que eles entregam ali pra ele? A joia do... Eles entregam a... Uma joia infinita. Uma joia infinita. Porque eles falam que aquela parada lá do Éter é uma joia infinita, mas ela tem uma forma diferente. Ela não tem forma de pedra. Isso. O Odin comenta. Ela é de um formato líquido. Isso. Tá. Aí temos o... Só pra avisar pra vocês, eu passei o link das fotos da Cat Dennings pelada. Opa. Ah, não, já. Obrigado. Tá, e... Coisa velha. O que ele falou no final mesmo? Que ele já... Já tem uma foto. Eles já estão com o Tesseract e o Jasper, eles não querem ter duas. Ah, isso não, mas daí é o colecionador. Aí o colecionador fala, né? Que tipo, só falta mais. Só falta mais cinco, né? Só falta mais cinco. Ele tá trabalhando por Thanos. Isso aí é um gancho pro Vingadores ou pro Guardiões da Galáxia, cara? Pro Guardiões da Galáxia. Eu acho que é pro. Pro Guardiões da Galáxia, mas eles vão pegar mais uma ou duas no Guardiões da Galáxia. É, pode ser. Vocês não acham que comparando, desculpa de cortar, Evandro, mas comparando o poder do Tesseract, dessa nova, desse Éter e dessa possível outra gema, né, que seria a gema da mente, eles não são bem, tipo, distantes um do outro? Cara, eu achei porque todos eles o Tesseract e o Éter, eles são muito poderosos, cara. Eles podem destruir, abre um portal e a joia da mente é... Você vai controlar a mente de um cara? Mas o Loki só sabe usar isso, cara. Exatamente. Além dele controlar a mente das pessoas, ele dá aquelas rajadas psíquicas lá. A joia da mente é aquela que tá no cetro do Loki. Isso aí. Mas isso é fato ou é exposição? Você demorou um fato. Cara, eu acho que é meio que certo isso, cara. Que aquela bagulho lá era a joia da mente, cara. Ela é azul, hein? Geralmente azul. Pois cara. Eu acho que. Vocês acham que é proporcional o poder das três joias? Sabendo usar, cada uma tem o seu horário de usar. Eu acho até que tá fraco assim em comparação com o que é nos quadrinhos, né, cara? Que é muito mais forte. É, bem mais forte, cara. Nos quadrinhos é foda. E até fica a dica aí pra galera ler a Guerra do Infinito e toda a saga do Infinito, que é muito boa. Pelo menos as primeiras duas fases dela. É. A última eu achei bem fraca. A busca de Thanos é legal e o... A pergunta que eu vou fazer, que eu deixo pra todo mundo, é... Será que vai aparecer o Adam Warlock nessa porra? O Adam quem? O Adam Warlock? Talvez Adam Warlock, no Guardiões da Galáxia. É, cara. Porque, ah, que no... Adam Warlock é foda, né, cara? Podiam botar, sei lá, o Ryan Gosling. ou o Bradley Cooper. Não, o Bradley, né, Cooper já vai fazer a volta. Ah, o Bradley Cooper é o baixinho de travou, como é que tá certo. Mas o... Eu acho que... então o Ryan Gosling é a segunda opção perfeita. O... Não, porque no Guardiões já tem uma caralhada de gente contratada, né, cara? Vai ter um personagem. Vai ter personagem pra caramba. Mas se vai ter o Thanos em algum momento, cara, vai ter que ter o Adam Warlock. E olha, faz sentido mesmo, faz sentido. Mas então, pessoal, era isso. Já estouramos nosso tempo aqui. Considerações finais aí sobre o filme do Thor, Sirvini. Cara, eu acho que eu vi metade do filme só, e a metade que eu vi eu gostei, então eu vou dar 5, né? Que é metade de uma nota muito boa, e o resto eu vou completar quando eu terminar de assistir. Era isso. Nicolas? Cara, eu gostei bastante, melhor que o dos Perões. Eu choro dizer isso. Mas... melhor que o Man of Steel. Então. E até porque a gente já foi com a expectativa meio baixa por causa do primeiro, né, cara? Que não Exato. Foi com a coisa, tudo. E foi bem, bem surpreendente. E eu vou falar mal um pouquinho, que a cena que eles deixaram pro final que me fizeram ficar esperando 20 minutos de crédito é uma cena muito bosta. Ah, é um gancho, na verdade. Sem ser do... Não. Sem ser do... Tem ser do colecionador. Depois tem mais uma ainda. Tem mais uma. Mas é muito bostinha, cara. Que teve que eu não fiquei. Aparece, tipo, a Jane, eles tomando café lá, e daí dá o barulhinho de raio, e daí o Thor vai pra Terra, eles se beijam, e daí no fundo aparece o cachorro dos cara de gelo lá perseguindo uns passarinhos. É isso aí. Quê? Entendi porra nenhuma desse final. Que bosta. Aquele cachorro que fica no filme dos homens. O que vem da Terra de gelo. Gelo. Ninguém mata ele durante o filme. Eles esquecem ele. Ele fica pela cidade lá, cara. Pulando atrás de passarinho. Que merda, velho. E o Thor e a Jane se beijando. Tchau. Ainda bem que eu não fiquei no cinema. Ainda bem que eu não fiquei até o final, só vi a parte do colecionador. Ô, Zois. Cara, eu achei muito bom. Eu dou 8 pra esse filme. Que foi inspirado numa das melhores fases do Thor, né? Do Walt Simonson. Pô, oh, muito bom, né? Com o maloqueiro e tudo mais. Dela, mostrar até por que a cara do Malekith fica. Fica meio preta, meio branca, né, cara? Sim. Ele fica tipo um biscoito. Nas HQs ele é assim? Ele é assim, cara. Ele é. Meio preto, meio branco, tipo um biscoito negresco. Aí ele mostra. O Curse também, né? O elfão negro lá que quebra geral também. Achei um personagem muito bom, cara. Ficou foda, cara. Muito bom. Ficou muito legal. E ele ficou muito fiel aos quadrinhos, cara. Que ele quebra o Thor na porrada. Violentamente, cara. Eu dou 8,5 pra esse filme aí. Muito bom. Ó. Gariba! Mas o Shazam é um personagem melhor que o Thor. Sem dúvida nenhuma. Vai, Gariba. Ih, Gariba broxou. Broxou. Ele morreu. Não, tô aqui, porra. Ah, fudeu. Queria falar que esse filme do Thor foi muito bom, foi uma... Não foi uma surpresa muito grande pra mim, porque eu já esperava um filme melhor do que o primeiro, por causa do... Estou de especulação, né? Mudou o diretor, não precisava mudou de muito, muita não coisa. Precisava de muito também, né? também isso. E que agora, com esse filme aí do Thor, que a série da SHIELD, que eu parei de acompanhar depois do primeiro episódio, mas vou voltar. Tem muito o que explorar, né, cara? Porque mas a porra do que... portal pra 9... Fala, Nicolas. Pode falar. Eu acho que abrir portal pra 9 mundos e aquela porra ficar aberta tanto tempo, acho que muito elfo veio pra cá, muita porra dessa veio pra cá, eles vão ter que cuidar disso. Na série ficaria muito foda. Ah, eu, tipo... Mas é isso acho... aí. Uma menção, né, cara? Uma menção. Fazer que nem eles vêm fazendo na série aí. Mas acho que eles não têm orçamento. Eles não têm orçamento pra brincar com isso, cara. Ah, botar uns... Mas botar mim um som elfinho, cara. A surpresa pra mim foi descobrir que o Dave fala coerentemente quando você fala com ele ao vivo, assim. O David não é loucaço ao vivo, assim, cara. Pois é, cara. Aí é um pouquinho, cara. Não, mas você entende o que ele fala, pelo menos. Você entende. Quem falta aí? Tom. Então, o tempo promete chuva. Ah, não, desculpa. Eu achei. Sim, 3 km de garrafa. Eu achei que o filme foi fraco. Eu me diverti no ponto de ser um filme de super-herói. Volta, Tom. Volta, Tom. Isso, volta. é só pra ele dar risada. Então, nesse ponto, eu me diverti, mas eu não achei tão bom quanto o Batman da vida, assim. Ainda tá mais na linha dos filmes então que marcou, a Marvel faz. Não marcou, é isso, então. O filme não marcou como um Batman. Mas valeu pela cena do Thor sem camisa, né, Tom? mas foi melhor que... Sim, valeu. Foi melhor. Valeu, que... melhor cena do filme. Foi melhor que TDKL, cara. Não melhor que o Nicolas sem camisa, já deixa falado aqui. Nunca, nunca serão. Eu tenho umas fotos do Nicolas impressas aqui em casa. Nossa. Meu Deus, cara. Medo. Ô, Giovana, dá tua consideração do filme. 7,5. Ah, gostei bastante do filme. O filme surpreendeu, tinha expectativa muito baixa. É, dou nota 7,5 e acho que a Natalie Portman está em decadência. Sem mais. E aí? A consideração do Foca aqui, que ele disse que o Watchmen é melhor. Watchmen é uma obra-prima. E com isso, encerramos nosso Drops, que deve ter ficado um gigante com Drops. Ele evoluiu. É, ele evoluiu. O Gariba curtiu agora. Vai virar podcast, hein? Então, pessoal, curtam a nossa página lá. Procurem nosso grupo no Facebook também, a Sala da Delícia. Concorra uma camiseta marota lá da Armistício. Tá tudo explicado aí no post. Twitter, se quiser mandar e-mail também, contato@superamixes.com. Fala, Vini. E mais, procurem por Alixes, tá? É verdade. A gente tá preocupado, vai começar a campanha agora. O Alixes andou sumido, a gente tá tentando fazer uma campanha pra ver se ele reaparece, que a gente não... Ninguém faz ideia. Volta, Alixes, saudades eternas. Ninguém faz ideia de onde ele é. A família dele tá preocupada também. Ninguém... Então, se alguém souber... Deve estar tá escondido em alguma sombra por aí. Olha só, ele não tá aqui, o Gariba se solta todo, né? É, daqui a pouco ele vai fazer, vai falando cu, piá. Ô, piá, vai falando cu, caralho. Você. Então é isso, pessoal. Até algum dia. Beijo. Puta! Nossa, chorou! É um Transformer! Deu, melhorou um pouco. Então é um transformador ligado. Caralho, velho! Eu tô fazendo ao vivo aqui da Via Dutra. Eu acho que... conforme a Giovanni ia falando, o filme ele é um filme bom, não é nenhum. Tchau, Tom. Toma. Tom. Volta, chega. Volta, Tom. Vai, volta, não vai. Então, volta pra viatura. Vem pra luz, Tom. Ou melhor, não. Aí ela absorve aquela teteia lá. Como é que chama de chimia em outro lugar, cara? Geleia. Tá bom. Não, chimia e geleia são duas coisas diferentes. É, né, na chimia... Chimia tem um pedaço de fruta no meio, geleia. Geleia. Ah, mas é. A gente não se apega, nesses detalhes. A gente não se apega aqui. Chimia, digamos, chimia é uma geleia mais rústica, né? Isso aí. É um prólogo ou filme nisso? Prólogo, né? Tom, dá um mudo aí, Tom. Mostrando como. Ô, Tom. Tá foda, Tom. Tá. Eu não sei o que tu faz aí, cara. Pera aí. É, o nome do filme é Tom, Microfone Sombrio.